imagens mentirosas, de luar e alvoradas, de perfumes e de rosas, de vertigens disfarçadas, que o poema se desnude de tais roupas emprestadas, seja seco, seja rude, como pedras calcinadas. Não fala em coração, nem de coisas delicadas, que diga não quando não, que não finja mascaradas, da vergonha se recolha se as faces estiver molhadas, para seus gritos escolha as orelhas mais tapadas. E quando falar de mim em palavras amargadas, que o poema seja assim, portas e ruas fechadas. E quando falar de mim em palavras amargadas, que o poema seja assim, portas e ruas fechadas. Ah, que saudades do sim, nestas quadras desoladas.